que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo. Estava na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma voz como de trombeta que dizia: o que fez, escreve no livro e envia as 7 igrejas que estão na Ásia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao filho do homem, vestido de um vestido comprido e cingido com cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, e os seus olhos como chamas de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada aguda de 2 fios, e o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece. E eu, quando vi, caí como morto aos seus pés. Mas ele pôs sobre mim sua destra, dizendo: não temas, eu sou Jesus. Eu sou o primeiro e o último, o que é vivo e fui morto. Mas eis que estou vivo para todo sempre, amém. Eu tenho as chaves da morte e do inferno, venci no calvário do mau império, e agora te faço saber o presente e o que há de acontecer. Escreve as igrejas que estão na Ásia. Eu sei tuas obras, virtudes e falhas. Não tolero pecado, sou santo e não falho. E o que o povo é meu, diga ao povo que tenho tesouros guardados, e ao que vencer será recompensado. Vai se assentar comigo em meu trono e terá galardão rei. Preparou, é a cidade santa, Nova Jerusalém, e é pra lá que vamos subir. Previremos voar, voar, voar, e a face de Jesus contemplar, contemplar, conhecermos o Pai, pois o Senhor Jesus vai nos apresentar. Vamos subir, subir, subir. Vamos cantar assim, assim, em um coral ali e ali. Jesus recebendo assim, assim. Santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo é o Senhor. Glorificados, enfim, sem diferença de língua, de raça, de cor. Lá não tem grande, nem pequeno, pois o grande é o Senhor. O adorado, o exaltado, o nosso amado Salvador. A Ele a honra, a glória, majestade e louvor. E nesta festa vamos estar, por isso vamos vigiar. Nas ruas de ouro vamos andar, nossos amados a encontrar. E eternamente com Jesus iremos habitar, e lá no céu, meu Jesus. dizendo assim, assim. Santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo é o Senhor. Santo, a santo, querubins, serafins, crianças, obreiros, glorificados, enfim, sem diferença.